Solta o play, DJ. Mais um Projeto X Playlist, e hoje iremos apresentar um tema muito legal, muito gostoso de se escutar, as músicas, né, Ofer? É, com certeza, quer dizer, assim, eu curto bastante K-drama e tudo mais, mas eu não manjo muito de K-pop, então não me crucifiquem se você conhecer de K-pop e eu falar merda aqui, porque eu realmente não entendo. Eu vou falar muito mais dos dramas do que das músicas em si, ok? Obrigada. Bom, mas então, já adiantando, vamos tocar músicas que tocam em K-dramas, os famosos doramas coreanos, sim, que tem uma grande onda de popularidade assombrando o mundo todo. E eu particularmente procurei escolher músicas legais de dramas legais, assim. Tentei trazer principalmente a parte do drama bom pra recomendar, mais até do que a música em si. Mas as músicas são boas, então não se preocupem. Pois é, então. Mas hoje teremos muitas recomendações de K-dramas e muitas recomendações de músicas boas. Então, pra começar, vocês começaram escutando essa playlist com a música do Why Did You Come Now, do Jung Yup, do dorama chamado I Hear Your Voice. Assim, esse drama, eu falei quando a gente gravou podcast de K-drama sobre ele, sobre Hallyu. Eu falei um pouquinho sobre ele. A Hear Your Voice é um drama muito bom. Seiji assistiu e gostou, né, Seiji? Nossa, eu vi uma boa parte dele. Eu preciso continuar vendo. Verdade. Esse drama, ele é muito interessante. É um drama místico, policial, mais ou menos. Vamos dizer assim, investigação, promotoria, defensoria pública. É bem, bem legal esse drama, com o personagem principal conseguindo ler a mente das pessoas. Vale a pena. Eu acho bem divertida a história. E tem o vilão, é muito bom. O ator que fez o vilão é excelente. Nossa, é bom. Dava medo daquele cara, ele tinha uma cara de maníaco. Sim. E eu lembro que eu só fiquei triste quando uma das personagens acabou tendo que sair do dorama. Ah, não, por quê? Sair do dorama, né? Mas justo a minha favorita, cara. Mas tudo bem, deixa pra lá, vai. É, mas é um drama bem interessante, um drama que envolve investigação. Se gosta de semana de tribunal, é bem interessante. A parte mística mesmo, é bem legal essa história. Sim. E a música também, ela é bem gostosa. Gostosa de ser escutada também. Eu tive uma época que eu fiquei ouvindo essa música em loop, de tanto que eu gostava dessa música. Nossa, ela é muito boa, pelo menos assim, eu acho, né? Ah, que beleza. Então vocês vão escutar de fundo essa música, mas vamos começar a nossa playlist pra valer. E o primeiro dorama que a gente vai comentar é um dorama chamado Gu Family Book. Esse dorama, ele é esse drama, na verdade, porque dorama é a versão japonesa, na Coreia eles falam drama certinho, então é tudo drama e não dorama. Eu fui repreendida esses dias por causa disso. Esse drama, ele se passa no período feudal da Coreia do Sul. Ele envolve... Na verdade, teve um período... Todos os dramas históricos, né, sobre a Coreia do Sul, eles têm personagens reais. Ele até menciona um que eles consideram o grande salvador da Coreia do Sul, que é o comandante, general, Lee Sung-jin. Enfim, não me perguntem o nome, ele aparece na história. Foi um comandante que ele protegeu a Coreia do Sul de uma invasão japonesa com apenas 12 ou 10 barcos. Caramba, enfim, hein? Ele fez uma proeza e ele é considerado o herói nacional na Coreia do Sul. Enfim, mas ele se passa nesse período que eles chamam Era Joseon, né, da Coreia do Sul. E ele fala sobre magia. O personagem principal, ele era um mestiço de... Eu não sei exatamente qual que é a expressão em coreano pra isso, mas ele era tipo um ser místico com uma humana. E ele é uma mescla disso e ele ele é meio que caçado porque as pessoas não entendem exatamente quem ele é. Muito interessante essa história, é bem divertida, bem aventura, assim, um épico. E acho que a música nessa, a Love is Blowing, da Lee Ji-yoon, que seja, ela uhum. é uma música, assim, ela dá uns ares meio épicos, assim, pra, realmente pra história. Eu gosto bastante da música, eu gosto bastante do drama. É um drama de aventura, um drama histórico, bem interessante, com um pouco de magia, fantasia junto. Ah, eu tava escutando a música que é bem gostosa também de ser escutada, bem legal, sabe? Sim. Tem muitas músicas boas nessa playlist aqui que vocês vão escutar, que é muito essa pegada. Bom, mas então, Love is Blowing, da Lee Jun-yong, do drama Gu Family Book. Escute aí. Aku tak boleh. A próxima música é uma música chamada Reset, do Tiger JK, de um drama chamado Who Are You School 2015. Pelo School 2015 dá pra perceber que a história é bem recente, né? Pelo visto, né? Na verdade, existe uma... Não sei como que eu poderia se chamar assim, mas é uma sequência de dramas chamado School, da linha School. Ah, interessante. Só que cada versão, cada School desses, ele muda toda a história, muda os personagens. Dificilmente tem alguma ligação com o anterior, assim. Olha aí, uma pegada Malhação. É, algo no estilo de Malhação. Surgiu no final dos anos 90, na Coreia. Teve vários artistas hoje, atores famosos na Coreia do Sul, surgiram desses dramas, assim, desses School. É realmente no estilo de Malhação. E ele, a cada ano, ele muda a história, muda os personagens, muda o enredo, muda a escola, muda a situação. Mas normalmente são histórias que falam dos problemas escolares mesmo, de adolescentes, pressão familiar por causa de notas, bullying. Esse drama especificamente, Who Are You School 2015, ele trata muito de bullying, tanto que começa o drama com duas personagens, sendo que elas eram interpretadas pela mesma atriz, enfim, depois vai se revelando toda a trama. Isso não, acho que não tem problema dizer que elas eram irmãs gêmeas. Ah, não. Mas uma delas, no começo da história, ela comete suicídio por causa do bullying. Caramba. Então é bem interessante, assim, porque diferente, acho que, da nossa sociedade, essas sociedades asiáticas, na Coreia do Sul, no Japão, eles têm muito forte essa pressão dos pais em cima dos filhos por notas, por posição. Eles são muito fixados em ser o melhor, tu tem que ser o melhor, não pode ser o segundo, tu tem que ser o melhor, assim. A competição é grande. A competição é muito grande. Também fala de bullying, o bullying, assim, extremamente violento, de coisas absurdas que eu, pelo menos, eu nunca vi na minha vida. Não sei se talvez tenha em algumas outras escolas aqui, eu não sei. Ah, sempre tem. Mas a trama é muito boa, os personagens, assim, são bem interessantes. Dá pra ter uma noção de como funciona o sistema escolar na Coreia do Sul e dos problemas que eles enfrentam, das dificuldades dos estudantes, assim, dos casos de depressão. É um tema bem comum, por sinal, esse de suicídio de alunos, né? É uma coisa bem comum de perceber ao longo de diversos dramas e histórias sul-coreanas e japonesas também, né? Não, com certeza, tem todo esse histórico mesmo, né? De competição, de entrar no mundo adulto bem cedo, né? De se preparar pro mundo adulto. É complicado a vida lá mesmo, tem jeito. E até a música, né? O nome Reset, né? Que é, tipo, realmente a pessoa quer dar um reset na vida, ela quer mudar, e é um pouco disso que fala a história. Eu não posso contar muito a trama, porque senão é muito spoiler, mas vale muito a pena assistir, porque justamente são duas irmãs gêmeas, uma comete suicídio e acontece diversas coisas, assim, de tentar reorganizar a vida e recomeçar. É bem interessante a história. Eu acho que mesmo sendo sobre adolescentes, ela vale a pena ser acompanhada, sabe? Bom, então, Reset, do Tiger JK, música do drama Who Are You School 2015. Escutem aí. Show. 손을 잡아줘 친구들은 잠깐 멈춰줘 내 맘에 깊이 가득 차버린 공허한 세상 나를 구해줘 I wanna reset, I wanna reset, I wanna reset 어둠에 갇힌 외로운 눈빛 내 손을 잡아줄 사람 없나 I wanna reset, I wanna reset, I wanna reset 비웃음하는 너의 미소 사라져가는 날들 찾아줘 어둠 속에 널 미소 외로운 내 맘 환히 밝혀줘 어둠 속에 널 미소 외로운 내 맘 환히 밝혀줘 Próxima música é de um excelente drama. A música chama Challenge, da Every Single Day, do drama Pinóquio. Nossa! Gente, esse drama tipo, foi o meu queridinho no final do ano passado, começo desse ano. Nossa! É, primeiro porque a história fala de jornalista, gente. Pelo amor de Deus, eu estudei jornalismo, eu adoro comunicação. E daí tu vê aquela galera que ela não tem, tipo, a mínima noção do impacto que uma informação, que uma notícia tem na vida das pessoas. Então, tu vê uma jornalista que, totalmente sensacionalista, que destrói a vida de uma família por causa do jornalismo sensacionalista, busca por vingança. Cara, é muito boa essa história. Personagens também bem divertidos, bem interessantes. Pinóquio, na verdade, existe uma doença neste mundo, neste universo. A única coisa meio mística diferente que tem nessa história é que a personagem principal, quando ela mente, ela começa a soluçar. Então é por isso que o nome da história é Pinóquio. E ela quer ser jornalista, quer dizer, jornalistas que muitas vezes têm que contar certas mentiras, né? Ou não falar exatamente a verdade, e ela não consegue não falar a verdade porque ela fica soluçando. Só que uma empresa jornalística que tava com falta de credibilidade, né? Porque só tinha notícias sensacionalistas, resolve contratar essa menina com síndrome de Pinóquio pra dizer, ó, ela tem síndrome de Pinóquio, então tudo que ela disser vai ser verdade, entendeu? É bem interessante. Eu lembro que a Fer me recomendou, assista Pinóquio, assista Pinóquio, assista Pinóquio. E eu assisti. Nossa, que ótima experiência, viu? Eu não vi muitos K-drama inteiros, né? O Pinóquio foi um dos poucos que eu vi. E eu gostei bastante. Nossa, qualidade de imagem, de história. Nossa, a maturidade é muito forte. O roteiro é muito bom. É, a história de saber um jornalista tem que ter ciência do que tá fazendo. As pessoas não têm noção da importância que a informação tem. É, tanto que tu pega qualquer regime ditatorial, a primeira coisa que ele faz é controlar os meios de comunicação. Uhum. Por isso que hoje é muito mais difícil tu ter regimes totalmente ditatoriais, tirando uma Coreia do Norte, por exemplo, que já é desde o começo, então eles não deixaram tu ter internet, essas coisas assim. Mas hoje, com os nossos meios de comunicação e as pessoas estão com donas da informação, é muito difícil, porque a informação se propaga e ela é muito poderosa. Ela, às vezes, é muito mais poderosa que um exército, que uma arma, porque ela muda a cabeça das pessoas. E acho que isso é uma das coisas que esse drama fala, sabe? Da importância de tu saber comunicar e de saber comunicar bem e o quanto isso pode impactar a vida das pessoas e o quanto tu, às vezes, pode acabar destruindo a vida de alguém se tu não fizer as coisas direito. É muito bom essa história. Sim, a questão da ética do jornalista também, né? Pra contar a história decente e não fazer uma história pra poder só vender, né? Matéria. Poder lucrar com isso. É complicado esse negócio. Mas enfim, então, Challenge da Every Single Day, música desse excelente drama Pinóquio. Escutem aí. 내게 타오르는 도전이 느껴져 어느새 점점 빠져드는데 이루어질 수 없을 거라 고민도 했지만 이미 맘은 널 향해 있어 Uma música, ela é chamada Love is Fiction, da Ulala Session, de um dorama muito legal também, que eu vi também. É It's Okay, That's Love. Esse drama, ele é médico psiquiátrico, na verdade, o foco dele é a psiquiatria. Então, existem diversos personagens com problemas psiquiátricos, sejam causados por trauma ou problemas de nascença. E ao longo da trama, tu vai vendo a conversa entre a psiquiatra, né, que é a personagem principal, e um escritor, que também é o personagem principal, são os dois personagens principais da história, e ele com seus traumas, seus problemas de vida e o que isso causa, né? O trauma dele, da infância dele, o que transformou ele, ou o que ele se tornou por causa disso, é muito interessante. É até um drama considerado muito bom, clinicamente falando, assim, ele foi bem elogiado no sentido da precisão médica que eles davam pros casos, pras situações, pros diversos personagens e problemas que apareciam ao longo da trama. É outra trama com um roteiro muito bom, muito bem elaborado, ele foi extremamente elogiado em 2014, foi considerado um dos melhores dramas em 2014, de maiores audiências na Coreia do Sul. Acho que vale a pena assistir. Assim, é pra acompanhar realmente uma história um pouco diferente, com uma trama médica, psiquiátrica, que é uma coisa que até sofre muito preconceito na Coreia do Sul, falar sobre a área psiquiátrica mesmo, né? Embora esse dorama também, ele é uma espécie de comédia romântica também, sim, né? Também. E é muito legal de ver isso, o confronto entre esses dois protagonistas, a psiquiatra e o autor lá, que ele acha que ele entende as pessoas e não consegue entender a visão da psiquiatra, ele não entende mais do que esse cara. É muito interessante, é gostoso. Eu vi, eu dei muitas risadas com esse dorama também. Eu dei muitas risadas, mas eu chorei. Mas pro final tu começa a chorar com essa história, porque... Eita, isso também, nossa, né? Ele é uma... Justamente, ele é muito bom porque, assim, ele tem um senso de humor, ele é divertido, mas ele não perde um tom sério dos personagens, principalmente quando tá falando de algum problema psiquiátrico mesmo que algum personagem sofra. Ele não deixa de ser sério nesses pontos. Eu acho que isso vale pra diversos dramas até que a gente fala aqui. O próprio Pinóquio também tinha cenas muito divertidas, ele era bem humorado, ele também não deixava de ser uma comédia romântica, mas acho que essa mistura que eles sempre fazem de comédia romântica com temas mais sérios, e eu procurei trazer dramas mais nesse sentido até pra conversar hoje aqui. Eu acho que isso que é muito legal desses roteiros. Sim. Bom, então, Love's Fiction da Ulala Session, música do drama It's Okay, That's Love, escutem aí. Yeah. próxima música, ela é chamada Only With My Heart, da Lena Park, do dorama chamado The Heirs. Os Herdeiros. Esse drama, na verdade, ainda não sei dizer se eu realmente gostei dele ou não. Tem muitos fãs desse drama, mas eu achei que ele ficou muito água com açúcar. A expectativa foi muito alta por causa dos atores, né, dele, que é o Lee Min-hoo, que é o ator lá de Boys Before Flowers. Aliás, o Lee Min-hoo, particularmente, é considerado hoje a cara da Coreia do Sul. Assim, ele foi até... Que beleza. Escolhido pra parte de turismo da Coreia do Sul, pra ser representante, assim, da Coreia do Sul no mundo. Maneiro. Então, ele é um ator mega famoso e a Park Shin também é... Ela foi até principal no drama Pinóquio. Ela também é super popular, os sul-coreanos amam ela. E tinha uma alta expectativa por todo o elenco que se reuniu pra esse drama. E eu acho que ele deixou um pouco a desejar nas expectativas. Porém, a trilha sonora desse drama é fantástica. Por isso que eu botei essa música. E eu podia ter botado diversas outras músicas desse drama, porque a trilha sonora dele é excelente. Mais até do que o drama em si, a trilha sonora vale a pena. Esse drama, na verdade, ele também é um drama escolar, só que ele fala da alta sociedade. Ele fala dos herdeiros, vamos dizer assim, né? De grandes empresas, grandes companhias, e uma menina pobre metida no meio, porque sempre tem uma menina pobre metida no meio, né? É uma história interessante, sim, assim, mas também nada excepcional em termos de roteiro, nada inédito, nada que Boys Before Flowers já não tenha feito antes. Pois é, né? É isso que eu tava pensando. Mais ou menos, nem tanto. Ele também fala um pouco das relações, né, dos pais com os filhos, porque o personagem principal, ele, na verdade, é um bastardo. Certo. Ele... Então, ele sofre muito preconceito, tanto por parte da família, do pai, quanto por parte da alta sociedade, que sabe que ele é um bastardo. Então, é interessante, é uma história interessante. Eu acho que não é a melhor dessa lista, mas é uma boa história, divertida de acompanhar. E a trilha sonora é sensacional, gente. Por isso que eu botei, porque a trilha sonora é muito boa mesmo. Bom, então, Only With My Heart, da Lena Park, música desse drama chamado The Heirs. Escutem aí. 환하게 웃어요 난 걱정하지 마요 난 지금도 이렇게 웃잖아요 나 못 잊을 테니까 나만 기억하면 되니까 잊지 않을게요 웃어봐요 환하게 웃어요 난 감사할 뿐이죠 그대와의 추억이 있잖아요 꼭 숨겨두었다가 혼자 꺼내보면 되니까 보고플 땐 힘이 될 거예요 마음으로 만난 그대 훔치고 마음으로 만난 그대 안을게요 그것으로 돼요 나 때문에 아프지 마요 눈길만 부딪혀도 나 시간이 쌓이고 사랑도 길어지면 미울 때 있을 텐데 다행이죠 다정했던 그대만 나를 안아주던 그날만 난 기억할 테니 좋잖아요 도 난 같아요. 근데 어제 한 여자를 만났대. 그 여자 이름이 차은상이래. 너 내 이름 어떻게 알았어? 근데 차은상한테 궁금한 게 생겼대. 혹시 나 너 좋아하냐? A próxima música ela é chamada Listen to My Heart, da Melody Day, num drama muito legal também, chamado Tomorrow Cantabile, que é a versão coreana do Nodame Cantabile. Assim, embora Nodame Cantabile, a versão japonesa, seja a melhor... Sim, sim, com certeza. Tomorrow Cantabile foi uma boa adaptação, apesar de tudo, assim. Eu curti. Eu gostei bastante, eu gostei do ator, que é o Jo-un. Eu particularmente gosto muito dele, eu já assisti vários dramas com ele é muito bom. A menina também que fez a... Eu nem lembro como é que foi o nome da... É Nails, nem lembro como é que foi o nome dela em coreano. É, eu tenho uma grande dificuldade de guardar nome de personagem coreano, gente. Desculpa, é bem difícil. Eu não digo nada. Eu não consigo lembrar. Mas foi uma história, assim, bem divertida. Eu acho que eles conseguiram captar um pouco da essência de Nodame Cantabile. Não é melhor que o drama japonês, mas acho que vale muito a pena assistir. As partes musicais sempre excelentes, né? Acho que não tem nem o que questionar na parte musical, porque é música clássica. E essa música, Listen to My Heart, na verdade é a música de encerramento do drama. Ela não é uma música clássica, mas é uma música que eu gosto bastante, assim, de escutar. Eu acho ela muito boa mesmo, tem a ver com a história, assim, tem a ver com o clima do drama, de modo geral. Vale a pena assistir a versão coreana de Nodame, Tomorrow Cantabile, no caso. Acho que é sempre bom dar uma chance pra coisas diferentes. Ah, sim, é sempre bom também ter essa comparação também, né? Embora quando eu realmente tava vendo Tomorrow Cantabile, eu tava vendo o nome dos personagens, eu tava pensando, peraí, não é esse o nome da personagem? Peraí. Ah, tudo bem, vai. Mas eu curti a história. E pelo menos eles deram uma explicação do Stressman, vai, porque ele não é alemão de verdade, ele foi adotado, pelo menos isso, né? Isso eu aceito. É, não é que nem no japonês, que é aquele cara maluco. Não, sem contar que ele não ficou tão bizarro que nem o do Nodame Cantabile, a versão japonesa, né? Não, porque ele falou, olha, eu sou adotado, ponto. O outro lá no japonês falou assim, não, eu sou alemão, tá vendo minha cara de alemão? Esse japonês, uma peruca safada. Não, e o engraçado é que no mangá mesmo, o Stressman, ele é um alemão de fato, né? Então, tipo, fica muito bizarro, muito perdido aquele alemão fajuto do Nodame Cantabile, né? Mas o do Tomorrow Cantabile não é tão esquisito quanto o de Nodame, mas ele é divertido também. Muito divertido. Enfim, né? Listen to My Heart, da Melody Day, uma música do dorama Tomorrow Cantabile. Escutem aí. Listen to my heart. 날 부르고 있잖아. 부서진 꿈 한숨 속에 움츠리진 않겠어. Look into my eyes. 몇 번이라도 좋아. 너를 위해 또 나를 위해 또 이제 달려갈 거야. 일어나. 소리 지르마 뒤돌아보지 마 다시 próxima música é chamada The Vow, da Ali, de um drama chamado Golden Rainbow. Golden Rainbow é um drama bem familiar, assim. Legal. É uma coisa que eu já falei no aquele drama de rádio, mas é sempre bom frisar. Existem diversos gêneros de dramas na Coreia do Sul. Eles não se fixam num gênero. Não é que nem no Brasil, que novela é tudo meio que a mesma coisa, sabe? É, né? É tudo meio que o mesmo gênero. Tu não tem uma distinção. Na verdade, são diversos núcleos numa mesma história. Lá na Coreia do Sul, não. Lá tu tem os dramas de ação, tu tem os dramas de suspense, tu tem a comédia romântica, tu tem a fantasia. Tem diversos gêneros. E esse é o drama familiar, assim. Que é quase uma novela mesmo. Com aquelas intrigas, com aquela galera passando a perna no outro, gente sofrendo, gente chorando o tempo inteiro. Ele é um drama bem familiar, é uma história bem interessante, assim, não, apesar de tudo, ele é um drama mais longo, ele tem 42 episódios, se eu não me engano, algo Eita. Nesse sentido. Ele é mais longo porque o padrão dos dramas normalmente é de 16 a 20. Por aí, né? E esse é mais longo. A história gira em torno de uma menina que quando ela tinha 5 anos, ela foi sequestrada e ela acabou se perdendo, perdeu a memória e foi parar no meio de uma família, de um cara, na verdade, que ao longo da vida dele, ele foi adotando diversas crianças. Ele tinha saído da prisão e surgia uma criança perdida, sem pais, ele acabava adotando. Ele adotou 7 crianças, então por isso que é Golden Rainbow, né? Que legal. O Rainbow de 7 cores. E o Golden, na verdade, tem a ver com essa menina, ela era de uma família rica, de uma família que tinha uma... eu não sei exatamente qual que era outra... Eu sei que eles lidavam com peixes. Nossa, que coisa. Mas eu não sei exatamente como é que se chama. O nome da família era Golden alguma coisa. E daí por isso que é Golden Rainbow, porque é a junção. Enfim, tem muito drama familiar, confusão. Daí tem uma menina que quer se passar por essa que desapareceu pra roubar as coisas. E... é bem familiar, é bem novela mesmo, mas é uma história muito boa. Ela tem 3 fases, na verdade. Ela tem a fase com as criancinhas, depois tem a fase adolescente, depois tem a fase adulta. É bem legal. A música, essa música é muito boa. A trilha sonora também desse drama é bem interessante. Se estiver procurando algo bem nesse tipo de coisa, conflitos familiares, pode ir nesse que tá dentro do esquema. Parece bem comovente também, né? É bem comovente, bem comovente. Olha que legal. Ah, muita choradeira. Até o fim do drama, muita choradeira, muita reviravolta. Tu acha que vai dar certo no fim das contas o vilão? Não dá certo. Até todo mundo sofre, todo mundo chora. Olha, mas é bem legal. Pela quantidade de episódios, eu espero que tenha muita reviravolta mesmo, puxa vida. Tem, bastante. Bom, enfim, né? The Vow da Ali, a música do dorama Golden Rainbow, escutem aí. Oh, A próxima música, ela é chamada Day by Day, da Ailee, de um drama chamado Triangle. Bom, eu não entendo nada de K-pop, mas a Ailee é uma das poucas artistas sul-coreanas que eu de fato gosto e escuto diversas músicas. Então ela tinha que aparecer nessa playlist, não tinha como. E esse drama é excelente. Assim, Triangle, ele é um drama mais suspense, ação, aventura. Ele tem um pouco de romance, mas não é o foco da história. Ele, na verdade, conta a história de três irmãos que foram separados durante a infância após a morte dos pais. Um já era mais velho e ele acabou saindo pra ganhar dinheiro e os dois irmãos menores acabaram ficando num orfanato. Um era um bebezinho, o outro tinha 7, 8 anos. Esses 7, 8 anos desapareceu e o bebezinho foi adotado. Então, o irmão mais velho acabou virando policial. O irmão do meio, ele sumiu. Ele fugiu, na verdade, do orfanato que eles moravam. Assim, na verdade, primeiro o irmão caçula foi adotado e quando o irmão caçula foi adotado, ele fugiu do orfanato e ele acabou sofrendo, perdeu a memória. E ele cresceu meio que nas ruas, na malandragem, e virou um... Bom, ele não dá pra dizer que ele era um bandido, mas ele era um... Um malandro. Imagina. Um cara que vivia de golpezinho, era meio... Tava em cima de gente, tipo, de mulheres ricas pra pegar dinheiro, mulheres com dinheiro. E o menor, ele foi adotado por uma família rica. E daí tem toda uma trama, porque o mais velho... Ele é policial, então ele começa a investigar uma coisa, acaba reencontrando o irmão mais novo, mas eles não se reconhecem, porque o mais novo perdeu a memória, já fazem muitos anos. E enfim, é toda uma trama que envolve corrupção, problemas familiares mesmo. É bem interessante, é um drama muito legal de ação, aventura. É uma história bem pesada até em alguns pontos. Ah, até imagino. Mas é bem interessante, é uma história muito boa, eu gostei muito de assistir esse drama. O ator até que fez o irmão do meio, ele foi bem premiado. Que legal. Pela história, se não me engano, acho que ele foi eleito melhor ator de drama, uma coisa nesse sentido. É muito bom, vale a pena assistir, assim, pra quem tá procurando algo diferente da comédia romântica, eu acho que vale a pena assistir Triangle. Bom, então, Day by Day da Ailee, desse drama chamado Triangle, escute aí. Oh, A última música dessa playlist é chamada What's Wrong With Me, da Sun Yi, e junto com Kang Min Hee, do drama chamado You Are All Surrounded. Vocês estão cercados, acho que eu já disse tudo sobre esse drama. É um drama policial, bem interessante esse drama. Ele... Olha só, hein? Eu gosto bastante dos dramas policiais, assim, da Coreia do Sul, porque é bem legal ver como que ele funciona o sistema prisional na Coreia do Sul, a parte de investigação. É maneiro mesmo. Eles têm um monte de CCTV por todas as cantos da cidade, então toda investigação, sempre tem um coitado que tem que ficar vendo um monte de filme, de gravação pra ajudar a resolver o problema. Cidade desenvolvida é assim mesmo, entendeu? E ele conta a história de um menino que quando ele era pequeno, ele viu a mãe dele ser assassinado, porque a mãe dele tinha sido testemunha de um crime e por vingança acabaram matando ela, e ele testemunhou esse crime, acabou fugindo, e anos depois ele entra na corporação de polícia, na mesma corporação de polícia que o detetive que trabalhava no caso que a mãe dele foi testemunha, trabalhava. Porque ele acha que a culpa da morte da mãe dele foi desse detetive. Então ele quer vingança. É uma história muito boa. É um drama policial, assim. Acho que dá pra entender bastante como funciona o sistema policial na Coreia do Sul através dessa história. Tem um pouquinho de romance, mas também não é o foco da história. Porque sempre acaba tendo, né? Sim, com certeza. Ah, a vida das pessoas tem romance, gente, por favor. Mas ele realmente não é o foco da história, não é o romance. E sim, toda a trama que envolve a corporação de polícia, então tem questão de corrupção dentro da polícia, como é que funciona, até mostra um pouco dos conflitos que tem entre as delegacias, entre os policiais e os promotores, até pra entender como que funciona o trabalho da promotoria e da corporação policial, assim, é bem interessante, é uma história muito boa, novamente ação, aventura, policial, vale a pena assistir, eu gostei muito quando eu vi esse drama. Parece bem informativo mesmo, né, sobre todas essas corporações, tá legal. Ai, e eu adoro sempre quando eles começam a investigar um caso. Eu acho sempre muito interessante. Olha aí, eu gosto realmente desse gênero, assim. Tudo que tiver policial, eu tô sempre assistindo, porque me fascina. É, não é o meu gênero favorito, mas eu gosto de algumas histórias também, policiais, vai. Mas então, terminamos essa playlist, galera. Espero que vocês tenham curtido muito essa parte 1. Teremos em breve uma parte 2. Não sei quando vai sair. Até porque foi difícil escolher as músicas, gente. Olha aí, teremos mais recomendações de K-drama. Então, espero que vocês tenham curtido essa playlist, mandem comentários, mandem links também de mais doramas que vocês gostariam de recomendar, falar, curtiram ou não, enfim, escutem essa música aí, What's Wrong With Me, né, da Sun Yi, junto com a Kang Min Hee, desse dorama muito legal, né, chamado You Are All Surrounded, e galera, nos despedimos daqui, falou galera. Tchau gente, até semana, não, sei lá, até algum dia. E escutem aí, fui. Now wait a 널 바라보면 나 왜 이래 표정 관리가 안 돼 얼굴에 써 있나 봐 널 원하고 있다고 대체 왜 이래 왜 이래 왜 이래 내 맘 I think this is love 사랑 amor 이 감정을 설명하는 단어 많지만 함정은 너무 쉽게 남발해 더 이상 의미 찾을 수 없는 세상을 사는 우리 그 속에 너와 나만큼 많은 사람 중 이렇게 만난 건 기적이란 말들 예전엔 나였음 한 귀로 yeah whatever 근데 지금은 순간 하나 하나 wish forever 영원 역시 퇴색된 단어지만 너와 함께라면 가능할 것 같아 절진한 표현들 마저 왜 이리 새롭게 느껴지는지 마저 기억나 이 느낌 나 왜 이래 저라. 보고 있어 며칠 전 우리 사진 참 잘 어울려 찍는 것들 마침 다가온 얼굴이 가까워 순간 너의 숨이 나의 숨 같았어 또 보고 싶다 생각하다 보니 그러다 밉다 하루는 우리 서로에 대해 얘기도 중 넌 내가 아무것도 모른다 했어 맞아 내가 아는 건 너밖에 모른다는 것 하나 말 안 했지만 사실 알고 있어 바보야 네 조그만 말에도 상처 입는 건 나도야 But what should I do 그것마저 설레어 Love is on air 나 왜 이래 널 바라보 있어 뜨거워진 가슴을 달래고 타일러도 점점 더 두근대면 나를 대충하고 있어 고백하고 싶지만 아무 말도 하지 못한 내가 너무나 미워져 왜 이래 가슴이 떨려 My baby 너를